years ago, they ruled the globe. But the pressing fist of great power carried a heavy price. And now their dominion has fallen. Está entrando no ar Sessão Hive, um oferecimento Music Ground Podcast. Salve, salve galera do Music Ground, estamos aqui para começar a nossa primeira sessão heavy. Eu sou o Alex Lai e aqui do lado temos nosso amigo, o Bento. Bom galera, muito bom participar desse podcast com nosso amigo Lai. O Sessão Heavy tem a proposta de ser um programa bimestral e sempre trazer apresentadores surpresas. Então espero que vocês curtam o nosso primeiro programa. Bem, vamos começar agora com Iron Man do Black Sabbath. Aí, parceiro. We'll be right back. Music Ground. Music Ground. Oferecimento Music Ground, o melhor da Dark Music. Tivemos Iron Man, Black Sabbath. Iron Man, que é um clássico do heavy metal, que recentemente voltou às paradas de sucesso graças à adaptação de história em quadrinhos Homem de Ferro, né? Iron Man, filme. E na continuação tivemos Speed of Light, que é um clássico de Stratovarius. Stratovarius, sua vez, que teve o fim decretado em 2008, mas que tudo indica que voltará agora em 2009, né, com acordo com o Timo Tolki. Pelo que tudo indica, o Timo Coach Pelto vai estar à frente da banda. Chama aí, Laiho, a nossa surpresa pra galera do MG. Agora eu vou apresentar mais uma amiga nossa, a Lu. Ela vem aqui direto de Formiga, Minas Gerais, pra poder gravar esse podcast com a gente. Oi, pessoal do Music Ground, que prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Lu, que andei sumida por algum tempo, mas agora eu tô de volta. Quero agradecer primeiramente aos meninos por esse convite. É um prazer enorme estar aqui ajudando e colaborando com o Music Ground nesse podcast especial Heavy Metal, que promete muita música boa. Vamos lá! Bom, galera, agora continuando com o podcast, vamos tocar Divine Disgrace do Tribuzi. Serpents in Eden, to fight in wars and whose children shall come up. Equality for all, the immortals of darkness, they're coming to my heart. Well, then I will sleep with no peace, rolling fire. Yes, our lives, boy, the big bow. Love it with the pain, hoping I'll see. What's our thing? Ground. We'll be right back. Bem, galera, voltando mais uma vez, nós tivemos agora Divine Disgrace do Tribuzy e Carry On do Angra. O Tribuzy foi um projeto já que eu acho que acabou, não sei dizer. Bem, nele tinham participações especiais de Bruce Dickinson, Kiko Loureiro, Ralph Shippers, Matt Sinner e Holland Grapple. No Angra aí tivemos o Carry On, né, clássico aí com André Matos. O Angra que passa por problemas jurídicos ainda, né? E tudo indica que pode voltar agora em 2009, né? No finalzinho. Não, então, não espera aí, né? Se caso a suspeita aí da banda acabar, deixar os fãs órfãos. Rolam boatos que parece que o Angra vai voltar com CD novo e DVD, né? Não se sabe mais do jeito que eles são. Né? Então vamos ficar aguardando. Então nós estamos chegando agora no terceiro bloco. Dá o play aí, Lu. Tô de volta, pessoal. E eu vou trazer pra vocês uma banda que nasceu como um projeto solo do Eduardo Falaschi, o atual vocalista do Angra, que foi lançado em meados de 2007 e que segue uma linha heavy metal, mas que predomina também no som um metal progressivo, power metal, new clássico. E vamos lá com a faixa King da banda Alma. Reputation for the blurry, controlling by the force of alienation. You say, I love. Now I can see my deep inside. Music Ground. Oh, Tivemos então a King do Almar, como a Lu já disse, o Almar começou como um projeto solo do Eduardo Falaches, que evoluiu no, nas apresentações ao vivo como banda, e tem a presença aí do Felipe Andreoli como um baixista, né, oficial da banda, e que a banda vem com tudo agora com esse novo álbum, né, Fragile Quality, como o Live está falando aqui do meu lado, e... vamos aí esperar aí grandes álbuns aí dessa banda aí. Na sequência tivemos Inside Your Soul, do Hangar. Hangar que tem à frente aquele Spritz, né, que acabou que protagonizando junto com Rafael Bittencourt uma das piores brigas que já tivemos no cenário do heavy metal brasileiro, né. E esse foi um dos motivos dessa saída do Angra e do Almar, né. Bem, uma curiosidade é que Aquiles, ele faz mais shows do que o Anga no Japão, né? Então o cara já é autossuficiente, então... talvez foi guerra de vaidade, mas não cabe a nós entrar no mérito da discussão. Bem, a gente tocou também aí a Fairy Tail do Xamã. E a gente sabe, né, que o Xamã mudou de formação, né? Ficou apenas Ricardo Confessori na banda, como membro original, desde a fundação dela, já que o André Matos, o grande Acabou Bandas, fez esse favor de brigar com o Ricardo e fazer, né, a banda todinha com ele, deixando só ele sozinho lá. Mas assim, a formação nova do Xamã tá legal, eu já assisti o show deles e foi bem interessante, os caras têm uma presença de palco boa. Bem, o Xamã, né, é uma banda que tem referência assim, mundial aqui no, sobre bandas de metal aqui do Brasil. Muitas bandas atualmente agora se inspiram neles para criar, né, suas músicas e tudo mais, né. Vamos esperar mais agora do Xamã, ver o que vai rolar com essa nova formação. Agora vamos tocar Another Day do Dream Theater, que é a minha música favorita da banda, e vamos que vamos. We'll be right back. Music Thank you. Vocês ouviram aí Dream Theater, que é uma banda que eu sou suspeita pra comentar, mas que promete um CD aí em meados desse ano, que eles entraram no estúdio pra gravar, e que promete também elementos de todas as antigas gravações deles, desde o pesado até as novidades, né, dos últimos CDs, e que o Portnoy posta no blog fórum alguns vídeos em estúdio, algumas fotos, pra dar um gostinho pros fãs. E é isso aí, fiquem com o Flávio. Em seguida tivemos Painkiller do Judas Priest, a banda de heavy metal referência no mundo por sua história no metal e tudo, fazendo parte da nova onda do heavy metal britânico. Bem, dispensando comentários, é a banda, apenas isso que eu posso falar. Estamos indo para o nosso penúltimo bloco, então fica aí com Into the Storm, Gamma Ray. Oferecimento Music Ground, o melhor da Dark Music. want to learn how to survive. Even when you've chosen to turn water into wine, never meant for your own heart again. We are the Music. tivemos Into the Storm, Gamma Ray e The Bells of the Seven Hells do Halloween. Eu escolhi essas duas músicas porque elas estão nos álbuns recentes dessas bandas, para mostrar como esses caras se renovam, né? Sempre estão aí nas paradas. E são dois ótimos álbuns, né? Land of the Free 2 e Gamble with the Devil. Então, foi um dos maiores shows de 2008 que eu assisti. É esperadíssimo, né? Eu sou fã das duas bandas. Logo em seguida tivemos a Sex Hag do Iron Maiden, né? A banda mais clássica do heavy metal, dispensando comentar qualquer tipo de comentário sobre eles. Só estamos aqui no aguardo da vinda deles em março aqui para o Brasil. Esperamos lá o show em Recife para estarmos lá, não é, Bento? Ah, vamos estar lá, curtindo! Pois é. Agora vamos deixar a nossa amiga Lu falando no finalzinho aqui do nosso podcast. Foi legal gravar aqui com vocês, agora vamos às palavras da Lu. Bem, galera, eu tenho que pedir desculpas em nome da Lu. Ela teve que colocar aparelho, né, nos dentes e tá passando por um período de adaptação, então ela ficou impossibilitada de terminar o pod. Eu queria agradecer a Music Ground por existir, né, senão a gente não estaria aqui. Agradecer a iniciativa do Fallen de fazer o podcast. Agradecer a galera aí do chat, a galera do fórum, com certeza. Dizer que o Sessão Heavy é uma homenagem ao antigo subfórum, que nele existiam os estilos do heavy metal, power, melodic, speed metal, prog metal, viking e o folk metal. Então, o Sessão Heavy ele tenta abraçar todos esses estilos. Então, pra terminar, a Lu me pediu duas coisas. Uma delas foi uma piada, e a segunda coisa foi uma música de sua escolha, Bows to the Wall, do Accept. Então vai rolar aí na sequência. Falou, galera. Muito bom gravar esse podcast. Junzinho levou o dever de português pra casa. Tinha que fazer a família do C, Kakoku. Aí ele em casa, né, fazendo o dever, colocou lá Kakoku, Kakoku, Kakoku. Aí a mãe dele foi perguntar: meu filho, o que você tá fazendo? Aí ela foi ler, né, o que ele tinha escrito. Aí tinha lá, né, Kakoku. Vixe, isso aqui é um palavrão. Aí pediu a borracha pro Joãozinho, né? Aí não achou a borracha, procurou, não achou a borracha. Então ela foi e pegou o gilete, aí raspou. Aí no outro dia o Joãozinho levou o dever pra escola. Aí a professora olhou. Aí, Joãozinho, tá faltando um cu aqui. Aí, o que é, professor? Joãozinho, cadê o cu? Minha mãe raspou com o gilete. Acesse www.musicground.com.br/fórum e conheça os headbangers mais true da net brasileira. Fight for the rights below all the bodies of the dead.